É verdade. Da mesma forma que os torcedores esperavam, né, o título, nós jogadores sabíamos que poderíamos sair vitoriosos pela circunstância, né? Nós sabíamos que tinha uma equipe melhor do que a do Estudiantes, tinha 60 e poucos mil torcedores torcendo pra gente, nos incentivando ali. Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, né, cara? E sem dúvida nenhuma essa Libertadores tirou a nossa motivação para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? Foi onde o nosso primeiro turno foi muito ruim. E eu tenho certeza que se a equipe nossa tivesse conseguido o título da Libertadores, sem dúvida nenhuma eu acho que o Cruzeiro estaria sendo o líder do campeonato pelo segundo turno que vem fazendo. E com certeza o primeiro turno teria sido da mesma forma que está sendo o segundo. Então eu acho que a nossa equipe estaria muito melhor no campeonato.